Márcio, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, Tafarel, Palinha, Kleber, Miller e Alemão, Jairzinho, Evair, Gilmar e Magrão. Ataques do inimigo sem chance, é xeque-mate, sempre vigilante, nosso brother Bismarck. Atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas Sérgio Sampaio, Paulo Sérgio, Bebeto e Zinho, Rojas, Euler, Cláudio e Jorginho. Jovem esperto, jovem sensacional, Jojó de Olivença, surf profissional. Atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, Túlio Maravilha, Palinha e Simão, Jairzinho, Evair, Gilmar e Magrão, Marcelinho Carioca, camisa 7. E aí, DJ, chegou a hora dos squashes. Atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas com compromisso, parabéns pelo trabalho. Atletas de Cristo, atletas